Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 30, Drop 6, Brasil Vigiado. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e juntamente com Vinícius Serafim, comentaremos as novas notícias recentemente publicadas pelo jornal O Globo sobre o monitoramento de dados feito pelos Estados Unidos no Brasil. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Drops, segurança legal. Um oferecimento Drownpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Temos o mesmo movimentado aí na área de segurança da informação e na área do monitoramento. Tem aquelas questões que a gente comentou há dois episódios atrás, né? No episódio 28, que a gente comentou a respeito do Prism, né? Mais informações vieram à tona e estão dando pano para manga aí, né? Sim, tivemos uma mudança de panorama aí, tanto que, a gente, como tu mesmo disse, a gente gravou isso no episódio 28 e a gente, na verdade, faria nesse episódio a continuação do 29, que seria os testes de invasão. Mas em função dos últimos acontecimentos, nós resolvemos tratar sobre isso agora. Né? Fazer um drops aí no meio do caminho para falar tratar especificamente disso. Uhum. Não é mais novidade que os Estados Unidos estão monitorando o mundo inteiro. Né? Conforme nos falou o Edward Snowden aí nesse último mês, no início do mês passado, com o próprio o programa PRISM, isso, o mundo inteiro ficou sabendo que os Estados Unidos monitoravam o mundo inteiro. Até aí, essa notícia já está bem falada, nós até já fizemos podcast sobre isso, né? É até interessante, né, que as ideias mais paranoicas, vamos dizer assim, se tornaram verdade nesse sentido. De um país, né, dominante estar monitorando a comunicação de todo mundo, né, de todo mundo, né... De verdade, de verdade. Todo mundo mesmo. Não uma simples ideia paranoica sem fundamento, né? Existe. Sim, ou uma suspeita, né? É, exatamente. O fato e o que nos dá combustível para falar sobre isso é que até então, até semana passada, ou até início dessa semana, o Brasil tinha ficado meio que silente, assim, não tinha falado muito sobre o assunto. É que o pessoal disse que os Estados Unidos monitoravam o mundo, não disseram que monitorava o Brasil. Não. E aí nós precisamos, e aí é o início da nossa conversa, nós precisamos que o jornal O Globo denunciasse e trouxesse novos elementos para esse programa de monitoramento que os Estados Unidos, por meio da NSA, tem feito. Foi necessário que o jornal precisasse trazer novas questões, inclusive com o próprio Glenn Greenwald escrevendo, sobre monitoramentos específicos em alguns países, entre eles o Brasil. Né? E o Brasil tem uma novidade, né? E o Brasil, pelas suas dimensões continentais, né, ele tem um tráfego de dados bastante grande, né? Claro. E aí, até naquele gráfico que foi mostrado, foi entregue pelo Snowden ao jornalista, Glenn Greenwald, né? Naquele gráfico mostra, né, quais são os locais onde tem mais tráfego, né, coletado, e o Brasil está entre os primeiros. Sim. Isso se entende até pelo tamanho do Brasil, mas o fato é que, sim... O Brasil está no mundo, sim, a gente está sendo monitorado. Se ninguém tinha se dado conta antes, né, foi muito bom que o Globo e até a Rede Globo fez algumas matérias a esse respeito. Sim. Bem feitas, diga-se de passagem. Né, trazendo esse assunto à tona. Ao mesmo tempo, isso parece que ainda está para a população em geral, assim, né, quando a gente percebeu isso ouvindo um programa que passa na Rádio Gaúcha, que é uma rádio de Porto Alegre, né? Uhum. Que é o Polêmica. Eles estavam entrevistando pessoas na rua, inclusive, sobre o que achavam do monitoramento, se podia, se não podia. A maioria das pessoas achava que podia. Sim. Que é correto monitorar, que os Estados Unidos estão fazendo certo para proteger do terrorismo e tudo mais. Né? É a velha história do terrorismo, né? A velha história do terrorismo. Em nome do terrorismo se faz qualquer coisa, inclusive invadir países, como aconteceu com o Iraque, né? E aí vem aquela reflexão que a gente pode fazer. Se eles puderam fazer aquilo, por que não poderiam fazer o menos, que é monitorar o mundo inteiro? E aí, assim, só para chamar a atenção do porquê do porquê não, mas dessa preocupação em monitorar, né? Essa preocupação não é nova. Tá? Lá nos idos de 94, 95, tá? 94 a criptografia deixou de ser considerada como armamento, né? Como, na lista de controle de exportação dos Estados Unidos como item militar. Só que em seguida que fizeram isso, a NSA ela tentou fazer duas coisas, que durou um pouco de tempo e depois acabaram, os Estados Unidos acabaram voltando atrás. Uma coisa chamada Key Scroll, que é aquela história que nós comentamos sobre o Prism sobre isso no Prism. Sobre isso, né, no episódio 28, né? Que é a questão de, ok, tu pode usar criptografia, mas tem que deixar cópia das chaves com o governo, das chaves criptográficas, que é um absurdo. Né? Quem vai controlar isso? Quem vai armazenar isso? Então eles tinham proposto isso naquela época, né, em que qualquer produto que usasse criptografia teria que ter uma chave, a chave utilizada teria que estar guardada em algum lugar, e que os produtos deveriam ter instalados trapdoors, ou backdoors, né, que são sinônimos. Que para fazer acesso sem ter que passar pelos mecanismos de autenticação normal ou de controle de acesso normal de um dispositivo. Então, por exemplo, se eu tenho meu computador aqui, eu tenho uma senha para entrar, um trapdoor, um backdoor é um outro modo de acesso que não pede, por exemplo, a pessoa para acessar os meus arquivos não precisa da minha senha, não precisa saber a minha senha. E se tu me permite, só lembrando que no filme Jogos de Guerra, né, que a gente também falou aqui no episódio 28, que é um filme de 83, há esse diálogo, um programador em um certo momento do filme fala, eu sempre coloco backdoors nos meus programas caso eu queira voltar lá algum dia. Exatamente, né? Exatamente. E agora, com esses novos acontecimentos, isso se passa a ser uma hipótese muito, mas muito presente, muito aceitável, muito, muito verdadeira aí com o que tem acontecido. Né? Aí basta a gente pegar uma notícia de hoje, nós estamos gravando no dia 10 de julho de 2013, né? Notícia de hoje. Né? No Globo, a empresa Global Crossing, que é uma das principais empresas que oferece serviço conectividade de internet internacional, né? Do Brasil com outros países e tal. Aqui no Brasil é uma das principais e ela está nas principais cidades do Brasil. E ela foi uma pioneira na ação de monitoramento junto à NSA. Deixa eu ver só. Então... E o detalhe é que uma empresa, ela pode contratar, uma empresa diretamente pode contratar os serviços da Global Crossing caso ela queira se conectar com uma filial ou alguma coisa assim, né? Não só empresas, né, quando se preocupam em fazer links dedicados aí, os chamados links dedicados, né, entre as suas unidades, mas nós mesmos utilizamos essas redes aqui, como a Global Crossing, né, para acessar a internet muitas vezes. Porque elas fornecem serviço para as empresas que nos fornecem internet. Então, são empresas de infraestrutura de internet, digamos assim. Né? Então, elas são responsáveis pelos backbones da internet, pelas espinhas dorsais. A GVT não usa Global Crossing? Se eu não estou enganado, usa Global Crossing. Eu acho que sim. Mas aí tem vários. Tem gente que usa daí, usa uma outra empresa, mas usa Global Crossing como contingência, vice-versa. Então tem várias situações. A preocupação aqui, o fato que é interessante, é que é uma empresa que está no nosso lado, né? Claro. Tá em Porto Alegre, tá em São Paulo, né? Ela está em várias cidades aí, tá no Rio, etc. E ela é uma das empresas pioneiras nesse sistema de monitoramento da NSA. Sim. Utilizar pelos Estados Unidos. Isso é segundo ainda, porque ainda há muita coisa que o Snowden tem com ele que ainda não foi divulgada, né? Sim. Me parece que a imprensa está aos poucos, e agora o Globo entrou nessa. Na verdade, o jornalista, esse, o Greenwald, né? Ele tem vários documentos que ele recebeu. Do Snowden. Então ele não precisa estar em contato com o Snowden, ele está aos poucos estudando e revelando as coisas. E o Greenwald mora no Brasil. Pois é. Né? E aí ele está sendo Ele está sendo procurado pelo Globo, né? Uhum. E ele tem falado sobre isso. Inclusive falou no Fantástico, se não estou enganado, né? Sim, Uma foi no matéria que Fantástico. teve, ele falou lá também. Vamos Então, colocar no show notes essa matéria aí, que é esse bem link. interessante. É, vamos botar esses links todas essas notícias que a gente está Sim, do que a gente comentando tem aqui. falando. Vamos retornar então à questão, falar sucintamente sobre as notícias dos últimos dias e algumas das respostas que o Brasil deu em relação ao que aconteceu. Vamos lá. A primeira preocupação que o Brasil teve é se as companhias brasileiras participaram dessa atividade de monitoramento. Como tu mesmo disse, hoje saiu essa notícia da Global Crossing, mas ainda permanece a dúvida de até que ponto as empresas brasileiras teriam contribuído. É, a Global Crossing está no Brasil, né? Então, Sim. contribuiu. É uma multinacional, né? É, Mas ela está no Brasil, sem as dúvida. nossas empresas de telecom aqui é algo a ser descoberto ainda, a ser verificado, né? A gente Claro. não tem nenhuma notícia que dê conta disso. E o próprio fato de ela estar no Brasil faz com que ela responda à justiça brasileira também, né? Que é algo bastante relevante. Além da própria questão da violação, da evidente violação de privacidade de todo um país, né? Se tem a preocupação também acerca da descoberta de eventuais segredos comerciais e também assuntos de governo. O próprio Greenwald falou no, nessa reportagem do Fantástico de que informações poderiam ser passadas para empresas concorrentes, concorrentes às empresas americanas, né? E isso é algo bastante preocupante para quem atua em áreas que sejam concorrentes dos Estados Unidos, né? Porque se eles fizeram isso, se eles chegaram a esse ponto, nós não temos nenhuma garantia, absolutamente nenhuma garantia de qual é, de para que essas informações estão sendo utilizadas. É, até essa questão desses segredos comerciais, né, e tudo mais, é uma coisa que já vinha há muito tempo sendo falada, Claro. né, e há muito tempo vem sendo ignorada. Uhum. Então, e aí as empresas ficam, sim, se colocam, principalmente aquelas que têm a forte concorrência estrangeira, né, Uhum. nos seus ramos de mercado e tal, nos seus nichos. E principalmente onde tem valores muito altos, né, sendo em jogo, né, esses valores muito altos justificam investimentos em se conseguir informação, ainda que de maneira escusa. É Claro. aquela velha história, né? O que que o atacante ganha, o que que ele vai ganhar com o esforço que ele tem que fazer para realizar o ataque. Sim. E o mais irônico, talvez, seja que a China, há uns 2 meses atrás, ou 3 meses, quando se descobriu que a China fazia a mesma coisa, né, fez com que os Estados Unidos até se encontrassem lá com os chineses e discutissem a resolução desse problema, porque os chineses estavam investigando os Estados Unidos e, enfim, né? Meu Deus do céu! Agora que se descobre que os Estados Unidos monitoram o mundo inteiro, fica uma coisa meio irônica, ou seja, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É cínico, inclusive, né? E aí teve outras questões que aconteceram, que os Estados Unidos teriam mandado espiões da NSA disfarçados de diplomatas, monitorado embaixadas ao redor do mundo, e também surgiram, assim, acompanhando o Prism, uma série de outros programas que os Estados Unidos teriam, né? Surgiram também Não vários só dos Estados nomes, né? Unidos, mas outros governos, né? França e Inglaterra também Também estariam tem esses fazendo programas. isso, É. né? Aqui no Brasil a gente tem a BIM se ensaiando com o Mosaico, né? E muito interessante, a gente comentou isso no episódio 28 também. A BIM falou, a gente tem várias notícias aí na mídia, de que a BIM disse, deu conta de que monitora o WhatsApp. Para quem não usa o WhatsApp é um aplicativo de SMS, digamos assim, né? Utilizado em que, em vez de usar a rede de telefonia, usa a rede de dados, usa a internet para enviar mensagem de um celular para outro. Uma coisa é a BIM olhar o Facebook, o perfil de Facebook das pessoas, Público, né? que é público, né? A parte pública. Outra coisa completamente diferente é interceptar a comunicação de um aplicativo como o WhatsApp. Uma comunicação privada, né? Exatamente. E aí, mas não é cifrado. Não interessa se é cifrado ou não. Quando eu ligo para alguém, a minha conversa não é cifrada. E mesmo assim, ninguém pode interceptar a minha ligação. Então, e tá todo mundo tranquilo. Tá todo mundo, ninguém tá. Né? Sim. As coisas estão paradas, assim, né? Parece que não está acontecendo nada, né? É tão grave quanto, né? Sim, mas é... Quem o Estado monitorar os seus próprios cidadãos é grave também. Mas se tu monitora o WhatsApp, para te monitorar um e-mail, não tem que fazer mais nada, não tem que fazer nada diferente se tu já está monitorando o WhatsApp. É uma brincadeira, é um passo pequeno. Não tem... É a mesma coisa, não tem muito, nem como tu separar. Ah, peguei um e-mail junto aqui. Não, sem querer. É, entende? Tu vai monitorar até, sem ter intenção de monitorar, tu vai monitorar. Uhum. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado. Né? Porque não adianta só a gente ficar reclamando que os Estados Unidos estão monitorando a gente, mas a gente tem problemas internos aqui que não estão sendo resolvidos. Claro. E eu até comentei no Twitter esses dias, de que a notícia não tinha escrito, na imprensa não tinha escrito uma linha sobre essa questão do WhatsApp, e um dos meus seguidores falou, não, escreveram sim, dá uma procurada aí. Eu até realmente procurei, achei uma reportagem da revista Galileu, se não me engano, sim, questionando essa questão, né? Eu que não tinha me atentado, mas tem sim, a imprensa está falando sobre isso, sim. Não talvez com a amplitude que deveria, mas tomou conhecimento. Uhum. Acerca das respostas que o Brasil deu, elas foram meio contraditórias, meio estranhas, assim, do tipo convocar ministros, abrir uma investigação pela Polícia Federal e pela Anatel. Ah. Né? E a parte de Anatel investigar isso chega a ser meio cômico, né? Porque... A Anatel não resolve nem os nossos problemas aqui, né? Não investiga nem o que tem que ser investigado aqui dentro. É verdade. E aí a gente tem Oi vendendo. Eu sou cliente da Oi. Isso aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Sim, Ministério sim. Público, de onde mesmo, Guilherme? Esqueci agora o nome da cidade. Eu não me lembro. Não me estado. Lembro. O Ministério Público no estado aqui... Do Norte está entrando... Entrou contra a Oi por venda de informação dos seus clientes para terceiros, para Terra, UOL e outros. Ligam ligam para as pessoas que recém contrataram esses telefonia e internet e induzem elas ao erro. Fazendo com que eles assinem um serviço que elas não precisam. E isso não é dito para elas. Então, isso acontece aqui dentro, isso, né? Isso não acontece, está acontecendo aqui dentro. Isso aí está embaixo do nariz da Anatel. Não sei porque a Anatel não faz nada nesse sentido. E reclamação não falta. Sim. Agora... A Anatel tem se mostrado ao longo do tempo, e talvez seja uma questão política, enfim, não é uma crítica às pessoas que trabalham na Anatel, é muito mais complexo do que isso. Né? Até a relação que os próprios governantes têm com as telecoms, né? Sim. Eventualmente patrocinar campanhas e coisas do gênero, mas a Anatel tem se mostrado muito eficiente ao longo do tempo para resolver problemas muito mais simples do que esse, né? E não me parece que ela teria calibre para ineficiente, pra atuar. Quer dizer, né? Sim, eu falei ineficiente. Ineficiente. Uhum. Sim. Seguindo ainda nas respostas, a gente teve algumas manifestações diplomáticas brasileiras com outras respostas evasivas dos Estados Unidos. O governo disse que vai levar a questão para a ONU, né, que essa sim parece uma... Essa é a decisão mais certa, né? Me parece que sim. Embora... Vai questionar ainda Google e Facebook internamente. Embora a ONU disse para não invadir o Iraque, os caras invadiram mesmo assim. Os Estados Unidos e todos os seus aliados, né? Ignoraram a ONU e foram. Que é uma coisa bem mais complicada do que simplesmente capturar tráfego de rede lá nos Estados Unidos. Claro. A ordem internacional está em xeque com isso. Não é algo, não é pouca coisa, é algo bastante complexo. Né? E uma outra, por último, uma das respostas do Brasil, que também saiu no Globo, seria a criação dos tais PTTs, né? Os pontos... A exigência que as empresas estrangeiras tenham pontos de troca de tráfego no Brasil. Uhum. Não é criar PTT, PTT a gente já tem, né? Sim. Mas é obrigar que empresas estrangeiras tenham os pontos de troca de tráfego no Brasil, para que elas estejam aqui e possam ser de alguma maneira alcançadas pela justiça brasileira. Sim. Mas isso aqui eu acho, aí já entrando naquela nossa questão que nós vamos adiante, né, das soluções e tal, né? Não creio que isso aqui seja uma solução. Tá? Ok, vai ter o ponto de troca de tráfego no Brasil. Ok. E depois que passa por esse ponto de tráfego, o tráfego vai adiante. Né? Captura isso lá nos Estados Unidos. Não precisa estar aqui para ficar capturando. Sim. A não ser o tráfego interno. Ou seja, coisas que não sairiam daqui de dentro do Brasil. Uhum. Mas Google, mecanismos de pesquisas e Facebook, as principais nuvens que são utilizadas, está tudo fora, então vai passar por outros países, não tem muito o que fazer nesse sentido. E não tem como, justamente pela internet ser uma rede internacional, não tem como cada país tentar concentrar todas as empresas que atuam na internet dentro do seu território. Vão cortar as fibras e vão, quem quiser vir para a internet brasileira vai ter que vir para o Brasil. Não existe como fazer isso. Né? E a questão dos pontos de troca de tráfego, eu enxergo, pode algum ouvinte me desmentir, mas eu enxergo isso como apenas uma solução no sentido de trazer essas empresas ao alcance da justiça brasileira. Eu acho que para aí. Porque não vai evitar que alguém lá, depois que passou pelo ponto de troca de tráfego, vai adiante, que está em outro país, que capture isso lá dentro. Então, não vejo isso como uma solução técnica, né? Tecnológica. Sim. Eficiente, que isso aconteça. Né? Não vai resolver nesse sentido. Bom, entramos então em alguns tópicos referentes ao assunto aqui, Vinícius. O primeiro é a discussão de qual é a gerência que os Estados Unidos têm nos sistemas que todos nós, inclusive nós como pessoas e também como empresas, usamos, e também nos equipamentos que todos usam hoje. Me parece que eles são dominantes nesse sentido, né? Sem dúvida alguma. E uma das soluções que a gente teria que seria usar a criptografia, por exemplo, né, para proteger as informações. Ela é inócua se ela está sendo utilizada em uma base que não é segura. Claro. Então, por exemplo, para a NSA, o que é melhor? Capturar dado criptografado e ficar investindo milhões de dólares num sistema para quebrar as chaves criptográficas? Ou ter algum acesso direto, né, aonde essas chaves estão, onde essas informações estão? Ou as máquinas, né? É, muito mais fácil ter mas eu estou falando das máquinas, né? Ter acesso direto aos equipamentos. E como é que pode ter acesso direto? Vamos pensar, né? Quais são os principais? Microsoft, que faz o Windows, o sistema operacional mais utilizado no mundo. É uma empresa americana? Eu acho que é. Eu acho que é uma empresa americana. Os principais fornecedores de sistemas para armazenamento de dados, que a gente usa em data center, né? Esses de ponta, né? Sim. Stories e tudo mais. Tem um sistema operacional lá dentro. É um computador? Isso é produzido por quem? Isso é projetado por quem? Isso tudo é tecnologia americana. Eu não estou dizendo que a gente tem que pegar agora e... Ah, não, vamos parar de usar tudo que os americanos... Não. Não é isso. Eu uso Mac. Tu quer uma coisa mais americana do que Mac? Né? O fato é que a gente não pode ter... A gente não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que basta utilizar a criptografia e vão usar PGP e vão sair cifrando tudo que tem no que nós vamos transmitir e tudo mais, justamente porque a base que a gente utiliza é controlada por eles. A não ser que tu utilize computadores para lidar em certas coisas completamente desligados de qualquer rede que exista. A gente está online o tempo todo. A gente está online o tempo todo. Se eu não estou em casa, estou com o celular no bolso, o celular está conectado na internet o tempo todo. Então, a gente está online o tempo, não tem mais como. É uma realidade. Nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, a gente tem estado online cada vez mais. Todo tempo. Cada vez mais tempo no nosso dia. E aí também a gente vê a importância do código, a oposição entre software de código aberto e código fechado, né? E a importância do código aberto nesse novo panorama, nesse novo perfil de risco que a gente está entrando, né? Novo mundo. Até se isso já há muito tempo é colocado e não é por pessoas que simplesmente se abraçam de forma insana ao código aberto como uma filosofia ou religião. Sim. Né? Mas é muito comum, né? Que é muito comum. Assim como que tem quem faça isso pelo Windows, quem faça isso pelo Mac, etc. Há muito tempo é colocado que... por pesquisadores, né, que o código aberto é a única garantia de segurança que a gente tem. E até certo ponto eu concordo, porque a criptografia, por exemplo, como é que a gente tem segurança na criptografia? Porque os algoritmos criptográficos são abertos. Sim. Então qualquer um pode olhar, analisar, e pesquisadores olham e analisam isso. Então se alguém tentasse fazer um algoritmo fraco, um criptográfico fraco, só para poder quebrar as chaves e enganar, vamos dizer assim, os usuários, né? não poderia ser aberto. Sendo aberto, alguém iria se dar conta. Tanto é que que a gente usa criptografia hoje em todos os nossos computadores é a criptografia top que inclusive o governo americano utiliza. Sim. Agora, o problema não é a criptografia. A criptografia é boa, a gente melhora ao longo do tempo, aumenta o tamanho de chave, por aí vai. O problema é que é possível invadir os equipamentos, os computadores. Claro. E aí como tu levantou nossa conversa preliminar, né? A NSA tem outros programas, inclusive de captura de telas, telas, arquivos de computador e tudo mais. Então, e a gente já comentou, e só um detalhe, a gente comentou, inclusive, a gente traduziu um artigo do Schneier, que está inclusive no nosso site, e fala sobre o mercado de vulnerabilidades. Ah, sim. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Ah. Empresas, inclusive governos, comprando vulnerabilidades descobertas no Windows e em outros softwares, né? No Linux também, em mobile, né? Em celular. E para que eles estão comprando isso? Para explorar isso para monitoramento. Claro. Então... É o melhor projeto do mundo, né? Claro. A internet, se tu pensar, para os Estados Unidos é melhor. Liga todo mundo em uma rede, de forma que tu possa acessar como tu bem entender. Uhum. Uma rede com uma série de problemas técnicos, né? Problemas técnicos de segurança. Se cria uma confiança em torno disso que não existe, ou se acredita que há uma segurança em torno do processo que também não existe, né? E o que essas notícias mostraram é a quebra desse paradigma de uma pretensa confiança, que eu não sei se existiu na verdade, né? Mas parece que agora as pessoas estão se dando conta de uma série de problemas, né? Não é questão, a gente falou isso sempre, não, porque nós não previmos que isso aconteceria, né? Seria pretensão não da dessa nossa forma. Parte. Não dessa forma, mas a gente fala sobre uma série até na nossa profissão e indicações profissionais, de que há certos cuidados que as empresas precisam tomar e muitas vezes elas enxergam isso como um excesso de segurança, um excesso de cuidado, ou até mesmo como uma paranoia. Uhum. E o que o mundo tem nos mostrado agora com essas últimas notícias é que esse perigo está muito presente também. Uma outra questão é que não é apenas um problema de TI ou de segurança, é algo muito maior. E aí a gente vem naquela questão que a gente sempre fala, quase todo podcast a gente fala, que a segurança da informação não é só TI, não é só tecnologia, é muito mais do que isso. Uhum. Tem aspectos muito maiores e que abrangem até a própria ideia dos estados cumprirem as leis que são impostas a eles, né? Um estado democrático de direito é justamente isso, o estado e as pessoas cumprem as leis. E aí quando o estado deixa de cumprir as leis em um ambiente em que tudo é possível, tecnologicamente falando, né? Uhum. A tecnologia permite que todas essas coisas sejam feitas, né? Quando isso acontece, a gente meio que perde o chão, né? Ó, o que fazer contra estados que não cumprem as leis? Um estado ditatorial, né? Em termos tecnológicos, tá? Eu acho que nossas melhores armas num primeiro momento e não são suficientes. Estou dizendo que são as melhores, não que são a solução. Uhum. Né? É, intensificar o uso da criptografia. Uhum. Tá? Mas vai gerar uma série de outros problemas, gerenciamento de chaves e tudo mais, que vai ser um problema isso. É uma solução que traz um problema. Uhum. Mais problemas. Então, intensificação de criptografia e utilização de software aberto. É. A questão é, não vale instalar um Linux na sua máquina, que é um dos softwares abertos que é mais utilizados, né? Uhum. E depois instalar um Skype em cima, porque daí você está colocando o código fechado de novo no seu computador. Então, é o que melhor o usuário poderia fazer, mas mesmo assim não dá nenhuma garantia de fato. Claro. Então eu não vejo a solução disso através da tecnologia. O que a gente precisa é controlar, regulamentar de alguma maneira isso entre os países, né? Eu acho que o meio para isso é através da ONU. A questão toda é que tecnologicamente vai ser sempre possível fazer isso e cada vez pior. Claro. Então acaba agora o Prism, né? Que todo mundo descobriu, veio à tona. Eu não duvido que exista um outro programa que ninguém ficou sabendo que tá acontecendo. Claro, claro. E é trivial. Seríamos muito ingênuos de imaginar que eles não teriam um plano B. Não, e capturar tráfego, vamos lá, é algo fácil de se fazer. É algo fácil de se fazer. E aí todo mundo ignora isso e monta suas redes, inclusive com rede sem fio, sem nenhum tipo de cifragem. Claro. As prefeituras fazem isso o tempo todo. É que se a gente for E imaginar. aí. Não, e aí. Que adianta, entende? A gente falar de criptografia, não sei o que adianta, né? É uma questão de conscientização e uma questão de política. A Claro. tecnologia vai permitir sempre que faça isso de um jeito ou de outro. Sim. Basta as empresas quererem e os governos decidirem descumprir completamente as leis, Claro, né? tipo. Ou afetar a própria soberania dos outros países, né? Sim. Que é o que está acontecendo agora também, né? A gente já se encaminha praticamente então para os horizontes que a gente coloca, né? Até algumas das questões aqui, é possível falar na diminuição do uso de internet com isso? Acho que a gente deixa para o nosso ouvinte responder. É. Eu até peguei uma partezinha aqui de um autor chamado Ulrich Beck, que ele fala sobre, ele tem um livro sobre a sociedade do risco, ele coloca isso, que na nossa sociedade a gente tem uma ânsia tanto de aumentar a nossa produtividade, que a gente adota as tecnologias e adota coisas em geral, pensando só nisso e deixando a análise dos riscos e dos problemas para um segundo momento. E é exatamente o que aconteceu agora, né? Não tem mais como se voltar atrás, né? A gente vive e tem uma consciência de que é impossível deixar de utilizar a internet. Só que daí o problema já foi posto. Não, e a adoção de novas tecnologias é algo que é inerente do ser humano. É. Isso vai ser sempre assim. Sempre vai adotar novas tecnologias, até pelo prazer de adotar novas tecnologias, em muitos É, casos. uma coisa meio psicológica, sabe? A gente tem que ter o melhor, o mais novo, e Isso. liga isso com o consumismo ainda, o problema se amplia, né? Então isso não é uma. A gente não consegue fugir disso, não tem como. O outro horizonte que a gente teria, outra parte de um futuro melhor aí nesse sentido, seria justamente a ampliação da criptografia e o uso do open source, que tu mesmo comentou antes, né? Sim. E por último, a questão da nuvem, né? Pois é. O que Que vamos fazer com a nuvem agora? a questão da nuvem. Qual é o problema da nuvem? A gente tem nossos dados e informações em sistemas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, se eles estão monitorando o tráfego, tráfego de dados, por que eles não podem monitorar não só o tráfego de dados nas empresas que fornecem serviço de nuvem, né? Mas também os próprios computadores, né? Os próprios dados Claro, lá armazenados. claro. Foi o que o Snowden falou na segunda reportagem dele, né? Ele disse que ele reafirmou que os Estados Unidos têm acesso direto ao back-end das empresas. Ele Exato. disse isso. Disse exatamente isso. Contrariando o que o Google, que a Apple, Amazon já andaram falando, né? O É. pronunciamento deles logo em seguida que deu o estouro do Prisma. É. Que não teria acesso. Snowden afirma categoricamente que sim, que Sim. a NSA e outras agências têm acesso, sim, aos sistemas. É. É, mas a gente pode falar em uma fuga da nuvem ou um uso mais comedido da nuvem como forma de evitar? Não sei. Isso aí a gente vai ter que ver como é que o mercado vai reagir a isso, né? Claro, claro. É uma questão de conscientização. Como é que as empresas, como é que os profissionais dentro das empresas vão reagir a isso? Vão, não, isso é paranoia, ou que me monitorem, ou coisa do gênero, né? Sim. Ou não simplesmente ignorarem isso. Pode ser que a gente não veja nenhuma mudança nesse sentido. Né? É, e também, desculpa, Ao desculpa. mesmo tempo, a gente tem as questões de nuvens, como a nuvem da Suíça, né? Sim, era isso que eu ia te perguntar. Assim como os bancos suíços, a questão da nuvem na Suíça, né? Então aqui a Suíça é neutra e tal, que lá não teria monitoramento. Mas a gente não pode esquecer que a gente vai precisar de links para chegar até lá. Claro. E aí os links podem ser monitorados. E os sistemas operacionais que você vai utilizar nos servidores lá, que você vai botar lá na nuvem, lá na Suíça, são os mesmos que você continua já utilizava. Ou seja, já vai continuar utilizando o Windows, né? Que é o mais utilizado, né? E outros sistemas de código fechado e desenvolvidos por empresas americanas. E por que não? Por que não é possível? Por que não pode aquela ideia do key scroll, dos trapdoors e tal? Por que aquilo não pode estar sendo utilizado hoje? Claro. Até pergunto, será que não está sendo utilizado hoje? Então, é, eu acho que se não nós... é só uma questão de trocar a nuvem de lugar, entende? Trocar o servidor não, de lugar. É uma questão, como tu disse, política, legal, né? O próprio Vince Cert, né, falou isso, um dos papas lá da internet, criadores da internet, falou sobre essa questão, que passa a ser um problema político e até um problema social, né? Até que ponto as pessoas aceitam ou concordam com isso? É, a gente não resolve com tecnologia esse problema. Não, né? Não. Quer dizer, é uma questão de tecnologia, mas a gente não vai resolver com tecnologia, né? Exatamente. Exatamente. Ah, ali não vai, a gente não vai ter resposta para tudo ali. É uma resposta mágica, né? Não. Um código mágico, alguma coisa mágica que nos proteja para sempre. Aham. Uhum. Se a gente teve, já finalizando, se a gente teve há um tempo atrás a questão daquelas bolhas financeiras dos Estados Unidos, né? É, a gente pode dizer, talvez, que a gente vivia numa bolha de segurança e essa bolha acabou de estourar, né? Eu diria de privacidade, né? É. Envolve segurança, sim, mas mais especificamente relacionada à privacidade. Ela estourou. As pessoas se deram conta do que sempre teve ali embaixo dos nossos olhos, né? Aham. Uhum. Ou dos nossos narizes, né? Ou dos nossos narizes. Você trocou os olhos com o nariz, mas tudo bem. Tá bom, né? É. Tá bom. Entenderam. Todos entenderam. Então, eu acredito que sejam essas as nossas considerações sobre esse assunto. Agora, no próximo episódio, no episódio 31, nós voltamos com a segunda parte dos testes de invasão. Uma abordagem mais jurídica sobre esse assunto. Esperamos todos vocês e até lá. Até a próxima.